O nosso tema para esta manhã é a grande ceia. A grande ceia. Você pode repetir? A grande ceia, em que você hoje é convidado para nós participarmos dela daqui a pouco. Então vamos lá. Diz assim a palavra de Deus em Lucas capítulo 14, versículo 15 a 24. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade, traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. E que o Espírito Santo de Deus preencha as nossas vidas, e você diga comigo: amém e amém. Meus filhinhos amados, povo de propriedade exclusiva do nosso Deus, a igreja sabe perfeitamente que a gente que prega, a gente fica sempre buscando no Senhor o que falar, o que dizer. A gente se coloca na presença do Senhor dizendo: Senhor, estou vazio da sua palavra, encha-me, abasteça-me, para que o teu povo, o povo que é chamado à ceia do Senhor, venha e beba desta fonte, beba desta água. E portanto, meus queridos irmãos, aqui está a palavra que o Senhor me deu, para que você se deleite, para que você se regozije, para que você saiba qual é o pedestal que o Senhor te coloca nesse campo espiritual, nesse reino que Ele nos chama, para que você seja uma pessoa amplamente abençoada, uma pessoa resguardada pelo poder de Deus. Então disse, a palavra do Senhor diz: bem-aventurado aqueles que comer pão no reino de Deus. Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Eu quero dizer uma coisa para a igreja amada. Filhos, vocês estão aqui para todos nós comermos do pão da ceia do Senhor. E qual é a ceia do Senhor? É aquela que nós vamos participar? Sim, aquela é uma. Mas a ceia verdadeira, todas as palavras que o Senhor traz para vocês, todos os momentos que nós nos reunimos, todas as vezes que nós estamos juntinhos, todas as vezes em que um se converte, cada um, aquele que são resgatados do mundão e vem para a casa do Senhor, é para que aqui você participe desse banquete, aqui na terra, ainda, aguardando mais tarde o banquete real que está preparado para todos nós. Então, amados, o conhecimento de Deus, ele lhe traz capacidade para você definir as coisas espirituais das terrenas. Então, o conhecimento de Deus vai dizer para você se isso aqui pertence à ceia do Senhor, é isso aqui que eu tenho que beber, é isso aí que eu tenho que comer, ou se isso aí faz parte do mundo. Eu estava, hoje eu passei a participar da escola bíblica lá do nosso querido irmãozinho Paulo, e eu estava vendo ali os jovens que lá estavam, e eu estava observando, meus filhinhos, aula maravilhosa que o Paulo deu. Eu estava lamentando com ele o tempo. Porque, preste atenção, igreja amada, nós que fomos chamados para a ceia do Senhor, nós temos agora que priorizar as nossas vidas. Nós temos que agora priorizar aquilo que você vai fazer. O que você vai fazer é do mundo ou o que você vai fazer é do reino? Bem, quando você está fazendo a obra no reino, pode ter certeza que a autoridade máxima no universo é o Senhor Jesus. Então, por exemplo, se nós aqui nos reunimos nesse momento, qual é a nossa primeira obrigação? Nós nos desligarmos do mundo secular, de todas as coisas lá de fora, principalmente os celulares desligados. Porque a qualquer momento alguém pode ligar para você e vai tirar você da mesa do Senhor e você já vai atender coisas que não tem nada a ver com nada. Amém, igreja? Então, o que é isso? É priorizar as coisas de Deus. Mas eu falo isso passando para a igreja, para que a igreja esteja, principalmente os jovens, aqueles que às vezes são até novo convertidos, o que nós devemos fazer quando nós somos chamados para as coisas de Deus. Então eu vou repetir, o conhecimento de Deus, quanto mais você conhece o Senhor, olha só, querida igreja, estamos vivendo um momento muito interessante. Está sendo gravado, eu não tenho assim a mínima, digamos assim, reserva de falar. A igreja sabe que a igreja católica está de luto porque perdeu seu líder. Agora, não fica aqui nenhuma palavra, digamos assim, de malhação, de recriminação, mas a igreja não acha de que esse homem, que segundo a igreja católica diz que é o sucessor de Pedro, que não é verdade, não é verdade, não tem nada uma coisa a ver com outra, Pedro nunca foi papa de nada. Então, o Papa que está sendo velado, que é um homem de Deus, que nós bem sabemos, que foi um homem que só fez o bem, caridade, foi um Papa até diferente, mas a igreja não acha que esse homem está sendo idolatrado? Sim, lógico que está. É isso que Deus quer? Não, ele é um homem igual a você, igual a mim, sendo que ele foi separado para uma obra, para um trabalho, e louvado seja Deus por isso, mas o povo então idolatra. Então o povo faz milhões, bilhões, sei lá, de tantas pessoas que se rendem àquele homem fazendo. Então não fica aqui uma palavra, digamos assim, de malhação, de crítica, mas fica uma palavra de conhecimento. Fica uma palavra de conhecimento. Quantas e quantas pessoas atribuem a esse homem milagres e mais milagres, e nós sabemos que só um executa milagre. Quem? Jesus. E todos nós somos instrumentos dele, do Pai Celestial. Vamos glorificar o Senhor Jesus. Aleluia. Então, meus queridos irmãos, o conhecimento de Deus nos traz capacidade para nós discernirmos o que é do reino e o que não é do reino. E tem hora para tudo. Tem hora para tudo. Na hora que você estiver no seu trabalho, você tem que se dedicar ao seu trabalho. Na hora que você estiver na igreja, tem que se dedicar às coisas de Deus. Na hora que você não estiver fazendo nada, procure ocupar as suas coisas com as coisas do alto. E assim por diante. E aí nós vamos, olha, somente rendendo coisas boas e maravilhosas para todos nós. Muito bem. Vamos então entrar na mensagem de hoje. Deus honra os homens em que ele convida. E é uma afronta nós desprezarmos o convite de Deus. Aqui na mensagem que nós, na palavra, no texto lido, homens se escusaram, se desculparam. Um tem uma coisa para fazer, outro tem outra, e outro tem outra. E nós vamos trabalhar em cima disto. Então, meus queridos irmãos, Deus, ele honra os homens que ele convida. Deus honra você. Agora, eu tenho que entender que este convite que Deus fez a mim é o mais supremo convite que possa existir na face da terra. Então, eis-me aqui. Amém, igreja? Aleluia. Agora, presta atenção. Em Romanos 12, nós vamos passear um pouquinho na Bíblia, mas sempre falando do texto base. Romanos 12, no versículo 2, diz assim uma palavra que nós conhecemos, aliás, muitos versículos que nós vamos falar aqui, a igreja já está cansada de saber, mas eu quero dizer que a palavra de Deus nunca nos cansa, amém? Vamos lá, quanto mais melhor. Romanos 12, 2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como esse versículo aqui é maravilhoso, sabe, filhos? Como esse versículo aqui toca em cada um de nós, porque nós, povo de Deus, nós não podemos receber o que o mundo manda. Você não pode, você tem que ter a tua mente qualificada e capacitada para você definir esse serve, esse não serve, esse eu quero, esse eu não quero. Sabe por quê? Porque quando você é chamado para a ceia do Senhor, a partir de então, você agora tem que analisar aquilo que é para você edificante, aquilo que o Senhor vai se alegrar, aquilo que o Senhor vai se regozijar com você pelo chamamento que você recebeu. Então, meus filhinhos queridos, eu quero dizer à igreja amada que tudo que vem de Deus é bom. E você deve receber. Por que que eu não vou receber? Se o Senhor convida, por que não? Por que que eu vou rejeitar? Por que é que eu vou falar assim, olha, aguarda um pouquinho, porque eu tenho uma obrigação, um trabalho para fazer lá fora. Lógico, queridos irmãos, que eu quero, falei numa palavra e vou repetir, priorizar. Você tem que dar prioridade às coisas. Existe hora de dormir, existe hora de comer, existe hora de cantar, existe na hora de nascer, existe a hora de morrer, existe tudo. Mas a Bíblia diz para que haja uma renovação na nossa mente. Nós não podemos manter a nossa mente como era lá no mundo, como nós vivíamos lá no mundo. Então não é isso que Deus quer. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, igreja amada, o evangelho, ele é de graça. E mais o importante é que já está tudo pronto. E aí, eu convido você para que você venha comigo em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 1, versículo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder. Diga, em poder. Em poder. Aleluia. No Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então, meus filhinhos amados, o segundo passo é esse evangelho que nos foi doado, esse evangelho que nos foi ofertado, esse evangelho que veio de graça a todos nós, mas, sobretudo, em poder. Então, você que recebe o evangelho de Cristo, você pode ter certeza que você não é mais uma pessoa como você era antes de ser chamado à ceia do Senhor, a essa grande ceia. Por quê? Porque o povo que está lá fora, que ainda não recebeu esse chamamento, ou ainda não ouviu, ou ainda não veio, ou Deus ainda não operou na vida deles, eles não conhecem esse poder que o Evangelho tem. Quem é que conhece esse poder do Evangelho que o Evangelho tem? Senão o povo de Deus que está aqui para se servir dessa ceia, que é a palavra de Deus. E aí você vai ter uma vida diferente. E aí você vai ter uma vida consistente. E aí você vai ser uma pessoa que você verá o seu valor aonde você estiver. Amém, igreja? Um valor que só o Senhor Jesus Cristo sabe. Porque foi Ele que morreu por você. E nós, então, procuramos aprender cada vez mais do Senhor Jesus para nós chegarmos a esse entendimento desse grande poder que o Evangelho realiza em nossas vidas. Portanto, meus queridos irmãos, esse é o segundo passo. O terceiro passo que eu quero falar com a igreja, o terceiro passo, os homens, eles procuram eximir-se da responsabilidade de comparecer à ceia. Ele procura sempre dar uma desculpa. Você é testemunha disso. Quantas pessoas você tem convidado para vir à casa do Senhor? E elas, olha, hoje não vai dar, mas a próximo domingo eu estarei lá. E no próximo domingo, quem não está lá é ele. Você vai lá, bate na porta e ele não está lá. E aí vai protelando. São desculpas em cima de desculpas. Mas, aí bem, por que será que eles agem desta forma? Sabe, queridos irmãos, você tem que entender. Eu tenho que entender. Nós que somos povo de Deus, você não pode se aborrecer com isso, não. Você também não pode desistir. Sempre que possível, vai lá. Olha, estamos indo para a casa de Deus, coisa e tal. Está meu convidado, o meu carro está aí, eu te levo. Olha, existe tantas coisas que a gente dá tantas facilidades para trazer alguém na casa de Deus. E mesmo com essas facilidades, você até paga táxi e eles não vêm. De compensação, tem pessoas que vêm lá, longe, que a gente tem que pegar 3, 4 conduções e vem para a casa do Senhor. E aí a gente procura entender por que será? Por que será que os homens se excluem, que os homens se excusam? Primeiro item, por quê? Preferem ver apenas terrenos a entrar no reino. Eles se alegram, eles se satisfazem com as coisas materiais. Sabe por quê, querida igreja? Aqui eu não tenho nada para oferecer a você. Aqui eu não tenho nada para oferecer à igreja em relação a coisas materiais. Mas aqui nós temos algo muito maior para nós dividirmos, porque quem está nos servindo, a ceia, é o Senhor de toda a glória, te capacitando, fazendo com que você seja uma pessoa capacitada para entender o mundo, para entender a sua família, entender o filho, entender o marido, ser uma pessoa resignada, ser paciente, ser longânimo, ter grande amor e ser diferente de tudo. Podemos glorificar o Senhor Jesus, porque essa proeza é dele. Só ele pode fazer isso. Aleluia! Presta atenção o que diz lá em Mateus 13, 22. Mateus, capítulo 13. Mateus 13, versículo de número 22. Diz assim: a palavra que foi semeada, né? O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo. Olha, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então presta atenção, meus queridos irmãos, que um dos itens que faz com que essas pessoas não atendam e elas se excluam, elas não querem vir, elas dão desculpas, é exatamente por esta razão. Elas preferem ver as coisas terrenas do que as coisas do reino de Deus. Porém os cuidados do mundo, as riquezas do mundo, as fascinações do mundo, elas sufocam a palavra de Deus. E como isso é verdade? Aqui nós estamos lendo uma parte da explicação da parábola do semeador que saiu semeando. E como isso é verdade no nosso meio? Quantas vezes, meus filhinhos amados, a palavra ela é pregada, mas a pessoa diz assim: olha, eu até ia, sabe, se não tivesse um compromisso lá não sei aonde, eu tenho que comparecer ali na lona cultural, que de cultura não tem nada. Devia ser uma lona destruidora de cultura e outras coisas mais. Não tem nada a ver com as coisas. Aleluia, troquei porque o meu microfone está falhando. Então não tem nada a ver com as coisas que edificam. Então, meus filhinhos amados, sabe por que não conhece ainda as coisas de Deus, a prioridade? Prefere as coisas terrenas. E tem mais. Vamos em frente. Lucas 16, 8. Não precisa ir lá, não. Bom, vamos sim. Lucas 16, 8. É importante nós tomarmos conhecimento. Lucas 16, versículo 8. Diz assim, olha. Lucas 16, versículo 8. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Esse versículo aqui, a primeira vez que eu li esse versículo, Cidinha, bom ver você. Eu fiquei maravilhado de ver como que a Bíblia ela é rica, como que a Bíblia ela é maravilhosa em nos esclarecermos de uma forma bem contundente. Sabe, filhinhos, enquanto você está com a sua mente totalmente desprovida de maldade, de coisas ruins, existem pessoas que não têm as suas mentes cativas à obediência de Cristo, mas elas têm as suas mentes cativas à obediência de Satanás. Então elas ficam maquinando coisas para você. sempre te pega de surpresa. Entra no ônibus, é um assalto e ninguém está ali preparado para aquilo. Você está no carro, chega uma pessoa por trás e te rende. E assim por diante, sempre, sempre eles são mais hábeis, porque nós não temos maldade dentro de nós. E diga assim, graças a Deus. Mas você que não tem maldade dentro de você, você tem um que te resguarda. Aleluia. E esse que te resguarda sabe de tudo. Quantas e quantas vezes somos por Deus assim resguardados sem até nós sabermos de tantas coisas que acontecem. Essa semana que passou, o irmão Paulo estava falando com a Celinha a respeito do grande livramento que Deus deu a ele no ônibus. E aquele dia foi interessante que eu até queria levá-los em casa, mas não quiseram, e quando chegou lá no ônibus, teve um grande livramento de dois rapazes mais uma mulher, que entraram no ônibus para fazer uma limpa, e no entanto não conseguiram nada. Isso é o poder da oração, filhinhos. Isso é o poder de Deus, é esse evangelho de poder que se manifesta no meio do povo de Deus. Graças a Deus por isso. Então os filhos do mundo são mais hábeis do que os filhos da luz. Cuidado, povo. Cuidado, igreja amada. Olha, as fascinações do mundo, as coisas que você, como povo de Deus, que foi convidado para a ceia do Senhor, cuidado para você não ficar embevecido com o que você vê. Cuidado para que você não seja ludibriado com palavras aí fora, palavras até bonitas, com coisas que chamam a sua atenção. Eu acho que eu estou precisando de retorno, Felipe. Com coisas que chamam a sua atenção. A Bíblia diz as riquezas do mundo, as fascinações. Nós não podemos de forma alguma cairmos nessas situações que o mundo prepara. Não podemos de forma alguma. Meus amados irmãos, esse é o item A. Por quê? Que as pessoas não comparecem. Então, meus filhinhos, vamos para o item B. Preferem trabalhar a receber as coisas de graça. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Elas preferem trabalhar do que receber as coisas de graça. Então, na realidade, as pessoas pensam, melhorou para mim, na realidade as pessoas pensam que o reino de Deus, chamar-se do Senhor, você tem que suar a camisa, você tem que largar o couro, mas não é por aí. Em Efésios capítulo 2, nos traz assim a direção maravilhosa, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Efésios 2, versículo 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a obra. Então vamos repetir: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, vem do pastor, vem de Deus. Vem de Deus. E versículo 9: não de obras, para que ninguém se glorie. Então, meus filhinhos amados, as pessoas pensam que para adquirir o reino de Deus, elas têm que ralar, elas têm que, sabe, suar a camisa, e têm que subir a parede de costa, e têm que subir a escadaria da penha de joelho, e têm que isso, e têm que aquilo. E na verdade, a palavra de Deus diz que é somente crer. É aí que está a grande dificuldade da graça de Deus para o povo. Porque você hoje que está aqui na graça plena, você tem que simplesmente crer. Eu creio e acabou. Eu creio e acabou. Não é mais por obra, e sim por fé. Amém, queridos? É a fé que você tem que ter na obra que Jesus Cristo fez por você e por mim. Aleluia, por isso. Lembra, lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo disse ao Pai: a ti entrego o meu espírito, tudo está consumado. Não tem mais nada para fazer em relação à obra. Sacrifício. O sacrifício que o Senhor quer de você é a tua presença aqui, é você no pasto, é você aqui na igreja, nós realizarmos esta obra que o Senhor pede para que nós realizemos. Mas esta obra, ela faz parte do nosso galardão aqui na terra. Não se trata de salvação. Você não está trabalhando aqui para se salvar. Ninguém neste mundo tem capacidade de se salvar. Essa é a grande verdade. Somente Deus, pela sua infinita misericórdia e graça, que nos concedeu a salvação pela sua graça. Graça infinita, redentora, e louvado seja Deus por isso. Seja exaltado o nome do Senhor. Portanto, meus filhinhos, aleluia. O item C, por que as pessoas não vêm? Porque elas preferem buscar casamento no mundo. As bodas do céu. Elas preferem buscar o casamento do mundo do que as bodas do céu. Sabe, queridos, é tremendo isso. E eu queria mostrar para a igreja alguns versículos que nós também já vemos. 1 João 2,15. 1 de João capítulo 2, versículo 15. Diz assim, igreja amada: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Olha, só esse versículo aqui já derruba tudo. E como as pessoas amam as coisas do mundo. Estou falando para um povo que foi chamado à ceia do Senhor. Amém, igreja? Eu estou falando, pregando para um povo que foi chamado à ceia do Senhor, a grande ceia. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Sabe, querida igreja, é você largar as coisas de Deus para você atender o chamamento do mundo. Não pode. Não pode, filhinhos queridos. Você foi chamado para atender um Deus vivo. Diga amém por isso. O teu Deus está vivo. Fala para o teu irmão: teu Deus está vivo. O teu Deus está vivo. E louvado seja Deus por isso. Graças a Deus por isso. E eu disse então que o povo prefere buscar casamento no mundo, fazer aquela associação do mundo e deixar as coisas de Deus, as coisas da boda de lado. Tiago 1, 27. Tiago capítulo 1, versículo 27. Tiago, depois de Hebreus. Tiago 1, versículo 27. Então diz assim a palavra de Deus: a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo, pode repetir comigo, igreja? E a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. O mundo contamina, igreja amada. O mundo contamina. Eu vou pegar outra vez carona lá com Paulo, na aulinha dele, né, Paulo? Olha só, igreja amada. O Paulo estava puxando ali aquele rebanho, pequeno rebanho que estava ali, para que aquele pequeno rebanho entendesse que nós somos assim um produto do meio. Aonde é que você vive? Você vive debaixo de televisão? Você vive debaixo de internet? Você vive em rodinha, falando de futebol, falando de religião, falando... Eu falei religião, não falei as coisas de Deus, sacras. Falando de quê? De mulheres, de coisas perniciosas. Você vai se contaminar, meus filhinhos. O que diz a Bíblia Sagrada? Manter a sua mente cativa à obediência de Cristo, renovar sua mente. É isso que a palavra de Deus manda. Então, meus filhinhos amados, o mundo contamina, o mundo mancha. A boa palavra, as más conversações corrompem os bons costumes. Você aqui aprende coisas maravilhosas, coisas edificantes. Lá no teu colégio você joga tudo isso para baixo e porventura você não fica firme na obra de Deus. Convites e mais convites. Olha, queridos irmãos, fazer faculdade é algo maravilhoso. Mas você tem que ter cuidado, porque você está indo lá para fazer a faculdade. E não se forme no mundo. Não se forme nas coisas ali onde o mundo manda. Porque ali quem manda é eles, são eles mesmos. A igreja está entendendo? Não se contaminar com o mundo. Você pode ir aonde você quiser. Pode ir aonde você quiser. Eu vou voltar a falar a respeito do Papa. Eu vi uma reportagem do Papa, que o Papa enfrentou tudo, até macumbaria ele estava lá. Mas nada daquilo contaminou o homem. Eu cheguei a ver a reportagem ontem. Botou aquele negócio de índio, e fez e aconteceu. Olha, chegou a ganhar até cachaça. Ele chegou a ganhar. E ele então, numa brincadeira, disse que ia botar a cachaça embaixo da mesa para ninguém roubar dele. A gente sabe que isso aí é uma brincadeira. É, para nos escandalizar, é melhor isso. Para nos escandalizar. A gente sabe que isso aí é uma brincadeira. Mas então você tem liberdade de você ir aonde você quiser. A única coisa que você não pode fazer é sentar na roda dos escarnecedores e trocar figurinha. Amém, igreja? É isso que você não pode. E é isso que você não deve. É isso que nós não devemos realizar. E o Senhor cuide de nossas vidas. 1 João 5,19. Vamos voltar lá. 1 João 5,19. Diz assim: sabemos que somos de Deus. Quem é de Deus, diga amém. Amém. Alguém ficou quieto. Quem é de Deus, diga amém. Amém. Alguém ficou quieto. Quem é de Deus, diga amém. Amém. É para você. Olha, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Você não está fazendo parte, você não está fazendo parte desse mundo inteiro. Você foi retirado deste mundo pelo poder de Deus. Você agora serve a um Deus vivo. Você não está servindo agora o reino das trevas. Você não tem nada que atender os pedidos e as solicitações do mundo. Sabe por que não tem? Porque agora o teu reino é outro. Você agora está sendo servido por um Deus aqui, abastecendo a tua mente com as coisas do alto, a palavra de Deus. E louvado seja Deus por isto. Isso te alegra, diga amém. Esse amém está muito choco. Isso te alegra, diga amém. Sim, povo de Deus, vamos estremecer a base. Vamos chacoalhar a base. Você tem que fazer diferença neste mundo que Deus te deu. Nós temos que fazer diferença. E vamos então para o quarto item. Vamos para o quarto item daqueles que rejeitam. Olha, amados irmãos, rejeitar o convite é uma decisão que lhe trará sérios prejuízos. Quando você chega para alguém, o Marcelo, e convida alguém para vir à igreja, e a pessoa começa a se escusar, dar desculpa, fazer acontecer, essas pessoas trarão para ela vários prejuízos, olha, incontáveis, e certamente ela também retardará as bênçãos de Deus para ela e para toda a sua família. É verdade. Então, meus filhinhos, que o Espírito Santo de Deus nos capacite mais e mais. Sabe, igreja amada, eu conheço pessoas, olha que coisa tremenda, e você também conhece, não é segredo de ninguém. Eu conheço pessoas que dizem assim: olha, eu só vou para a casa do Senhor quando eu ficar velho. Deixa primeiro eu desfrutar a vida. Conhece ou não conhece? Conheço. Conheço pessoas que dizem assim: olha, eu não vou para lá não, porque se eu for para lá, eu vou ser proibido de fazer isso, fazer aquilo e fazer aquilo outro. Conhece ou não conhece? Conhecemos. Eu não vou para lá, porque se eu for para lá, eu vou me responsabilizar. E olha, eu não estou querendo me responsabilizar muito não. Conhece ou não conhece as pessoas que fazem? Lógico que conhecemos. Lógico que conhecemos. E isso aí, amados irmãos, não é mentira não. É verdade. Isso até é verdade. Mas só tem uma coisa interessante e maravilhosa. Eles não conhecem quem é que está te chamando para poder garantir. É isso que eles não conhecem. Então eu convido você para que você venha lá em Lucas, no capítulo de número 14, versículo 26. Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim, olha só, e não aborrece a seu pai, a sua mãe, a mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Filhinhos queridos, o que eu quero transmitir para a igreja amada é que esse Senhor que nos chama, nós vamos enfrentar essas coisas sim, sendo que nós não estaremos enfrentando essas coisas sozinhos. Amém? O Senhor está com a gente. Ele vai te capacitar, Ele vai te encher de vigor para você encarar todas essas dificuldades. Tem mais ainda, Mateus 5, versículo 11. Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Isso já aconteceu com você? Lógico que já. Lógico que já. Até inventam. Versículo 12. Olha só. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas e viveram que viveram antes de vós. Filhinhos queridos, eu tenho dito à igreja amada uma coisa muito certa. Você que foi chamada à grande ceia do Cordeiro, do Senhor, nós estamos numa contramão. O mundo todinho está indo para lá. E nós estamos indo ao contrário. Você vai esbarrar com as pessoas vão te olhar, as pessoas vão te odiar, as pessoas vão falar coisas do arco da velha a teu respeito, vão inventar, vão denigrir a tua imagem. Mas eu quero somente dizer, vão tentar. Vão tentar. Porque quanto mais jogar pedra, mais Deus te coloca em pedestal mais alto. Quanto mais levantar uma linguinha contra você, mais você há de prosperar. Porque, a igreja amada, porque existe um que luta por você. Lá em Romanos 8:31 diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Está aí, queridos irmãos, a tua segurança. A minha segurança, o Senhor que nos fez esse chamado, Ele carimba a tua vitória. Vai passar por dificuldade sim, porque nós estamos num mundo errado. O nosso mundo, igreja amada que nós vivemos aqui, ele jaz no maligno. Existe um príncipe, e o príncipe desse mundo não fica contente com você. Não pode ficar. Se você está num colégio, é professora, você vai ser perseguido. Se você é um funcionário, vai ser perseguido. Se você é isso, vai ser perseguido. Olha, basta você levantar a bandeira de Cristo que todo mundo vai te perseguir. Mas não vão obter a vitória. Não vão obter a vitória, porque maior é aquele que está contigo, meu filhinho amado. Vamos glorificar o nome do Senhor. O Senhor, a Ele honras e glórias. Hoje para todo sempre. É a nossa grande vitória. O Senhor não vai deixar um sequer, Roberto, um sequer padecer. Não vai. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo, igreja amada. A igreja foi comprada por um sangue precioso. O sangue do Cordeiro. Aleluia por isto. Portanto, por fim, ainda uma outra grande responsabilidade nos foi imputada. Você que veio chamado para essa ceia, você que está aqui, você que tem a palavra de Deus, você que tem o Espírito Santo do Senhor, você que é uma pessoa diferente, você que foi levantado por Deus para você fazer diferença nesse mundo, existe uma grande coisa, existe algo para você, existe algo para mim. Meus filhinhos, o último item que o Senhor nos deu, a vinda do reino depende de nós enchermos a casa de Deus. Está escrito. Vamos lá. Lucas capítulo 15. É o texto base. Lucas 14. É o texto base. Lucas 15. 14, isso. Lucas 14, versículo 21 e 23. Lucas 14, versículo 21 e 23. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos de cidades e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Deixa eu falar uma coisinha, amados irmãos. Olha só, a gente tem que entender a palavra de Deus. Mandou ir para que o pessoal trouxesse lá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Sabe, filhinhos, é somente que o mundo tem. O mundo está cheio de cego, de aleijado, de coxo, tudo que não presta. Tudo que não presta. Mas quando você vem para a casa do Senhor, o Senhor te cura de todos esses males que aqui estão. Você passa a ser uma pessoa que vai andar altaneiramente. Você vai conhecer as coisas. Você vai entender o teu irmão, você vai entender aqueles que não são ainda do reino, que ainda não vieram, você vai amar, esta é a verdade. Então, complementando o versículo 22, depois lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, E ainda há lugar. Ainda há lugar. Na mesa que o Senhor colocou, ainda há lugar. E ele diz no versículo 23: respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga, olha a palavra, obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Versículo 24: porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então, filhinhos amados, há uma responsabilidade muito grande para você e para mim, sabe? É nós enchermos a casa de Deus. Cadê Gilmar? Amém, Gilmar? Dia 9. Há uma grande responsabilidade para nós enchermos a casa de Deus. Venha com o pastor lá em Romanos 11:25. Romanos, capítulo 11, versículo 25. Que bênção a palavra de Deus. Diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então, meus filhinhos, essa porta que aí está, onde o Flávio está servindo ali de um guarda, essa porta que ali está, muitas outras pessoas hão de entrar. Agora, vem a grande responsabilidade. Quem é que tem a responsabilidade de ir lá fora trazer esse povo para cá? É o pastor? É o presbítero? É o diácono, a diaconisa? Não, igreja, são todos aqueles que foram chamados à grande ceia do Senhor. Porque quando o Senhor escreveu, quando o Senhor deu a última ordem, ele falou isso. E eu convido você para que venha comigo em Marcos, no capítulo 16. Marcos, no capítulo de número 16. Marcos, o último capítulo de Marcos. Versículos de 14 até o número 20. Finalmente apareceu Jesus aos 11. Por que 11? Porque o dozimo não estava mais lá. O 12º é você e sou eu. Amém? Receba no teu espírito. Antes de entrar aqui o Matias aqui. Vamos lá. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Jesus morreu, mas ressuscitou. E ele entrou, e ele repreendeu a incredulidade daquele povo. E disse-lhes: ide por todo o mundo, você, Maria, João, Pedro, Antônio, Joaquim, Carlos, ide, teu nome está aqui. O meu nome está aqui, o nosso nome está aqui. Deixa eu fazer um parênteses. Quantas pessoas você trouxe para a igreja esse ano? Quantas pessoas você trouxe para a igreja nesses últimos 5 anos? Ah, pastor, eu tenho pregado, mas não vem. Então, louvado seja Deus. Se você tem pregado, louvado seja Deus. Mas se você não tem falado nada para ninguém, você está errando em relação à palavra do Senhor. Você tem dado a palavra no seu trabalho? Sem que você venha prejudicar o andamento do serviço? Você tem falado a palavra de Deus aos seus amigos, vizinhos, parentes? Sim, se você tem, você está fazendo o ide do Senhor. E deixa que a obra do Espírito é com o Espírito. Então, meus filhinhos amados, vamos voltar aqui. E disse-lhe: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E quem for batizado, e quem crê, olha só, importante, quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Olha, aqui você tem que receber isso no teu coração. Quem crê, diga amém. Amém. Olha o poder do Evangelho de Cristo na tua vida. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê... Versículo 17. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, quer dizer, em nome de Jesus. Expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Essa serpente aqui, queridos irmãos, não é você chegar lá, pegar uma cascavel pela cauda e ficar brincando com ela, não, sabe? Isso aqui, não faça isso não, que a serpente vai te morder e você vai rasgar a tua Bíblia e vai dizer que Jesus não tem poder. Não é isso não. Você vai pegar em serpente, são as dificuldades, aqueles problemas cabeludos que ninguém resolve. Mas você vai levar a palavra de Deus e aquele problema vai se diluir, porque o poder de Deus se manifesta naqueles que creem. Pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Em teu nome, Pai, expeliremos demônios, falaremos novas línguas, pegaremos as serpentes, e se alguma coisa mortífera beber, nós bebermos, nada nos fará mal. E se impuserem ainda as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Você tem que receber esse Cristo na tua vida e viver verdadeiramente como Ele quer. Nós temos tantas dificuldades, queridos irmãos, tantas dificuldades no ministério. São pessoas que travam, sabe? São pessoas que empacam, elas não querem caminhar. Você tem que ir lá e atrás, pegar, empurrar, e vamos, porque vamos. Meus filhinhos, a obra, ela é árdua, mas auxilie os pastores, auxilie aí os presbíteros, auxilie os diáconos. Vamos fazer essa obra da melhor forma possível. Não vamos ser pedra de tropeço. Não vamos ser gatinhos na obra de Deus. Não vamos ser gatinhos na obra de Deus. Ah, a pastora não deixou entrar ali no louvor só porque eu cheguei 5 minutinhos atrasado. Sim, não foi o combinado entrar na hora? Foi então porque você não chegou na hora. Chegou antes da hora, senta no banco e acabou. E assim por diante. Eu estou dando aqui um exemplo bem, sabe, bem chulo. Ah, o pastor não falou comigo, nem me recebeu, não volto mais lá. Gente, a obra de Deus é muito mais séria do que essas coisinhas. Eu tinha um amigo, eu tinha porque nunca mais vi, que chama-se aí de picuinhas. Né, pastor Luiz? Picuinhas. Coisinhas mínimas, bobas, que travam o crescimento do povo de Deus. Você foi chamado para reinar, querida igreja amada. Você não pode olhar para trás, não segure no arado e olhe para o autor e consumador da tua fé. E no versículo de número 20, 19, diz: de fato o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Eu imagino ele sentando ali, ah, meu Deus, com uma missão cumprida, cumpriu tudo que tinha que cumprir, deu a última ordem, viu, Marcelinho? Deu a última ordem, viu, Anderson? E aí, depois de eu dar essa ordem, igreja amada, ele partiu para os céus, sentou à destra de Deus, e eles, tendo partido, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Os sinais têm que te seguir. Querida igreja, eu quero confessar uma coisa para a igreja. Terça-feira nós temos aqui uma oração. Eu nunca tinha escrito um bilhetinho para botar na sexta. Sabe? Eu acho que, não sei porquê, talvez não fosse necessário, porque eu estava pregando, eu estava falando. Mas um dia, lá no gabinete pastoral, eu estava com a irmã Rosana. Lembra, Rosana? Segurei na tua mão e nós oramos. Um dia, eu recebi uma notícia que não me agradou em nada. Orei na mesma hora com a irmã Rosana e escrevi num bilhetinho 3 letras, 3 frases, ou melhor, e botei aqui. Isso aconteceu na terça-feira de oração. Quando foi na quinta-feira de manhã, a notícia já estava totalmente favorável às coisas de Deus. Aleluia! Tem que crer, meus filhinhos. Você tem que crer, sim. Porque diz a palavra de Deus que esses sinais que nós lemos aqui acima tem que acompanhar o povo de Deus. Você tem que ser um cometa com aquela cauda de bênção de Deus na tua vida. E aonde você passa, você vai fazer a diferença. Aonde você chega, a escuridão passa a ser claridade total, que o povo chega até a botar a mão assim, baixa esse farol. Eu não posso, que esse farol é de Deus. Né, Gilberto? Igreja amada, receba essa injeção de ânimo, receba essa injeção de poder do Espírito Santo que opera no nosso meio. Você não foi chamado para andar de cabisbaixo, para andar lamentando, ai, vida, ai, Que nada, erga a tua cabeça e se estiver passando fome, olha para Deus, que Ele é o Senhor de toda a glória. Se estiver sem dinheiro, olhe para o Senhor, que Ele é o Senhor de toda a glória. Ele te chamou e você disse sim. Ou será que nós estamos aqui porque nós somos simpatizantes de Cristo? Sabe por quê? Quando Cristo nos chama, não é que Ele é simpatizante de nós, não. É porque Ele nos ama mesmo. E agora que você está aqui, aí eu vou para a igreja, porque ali é lugar de paz. Ali é lugar bom. Ali meus irmãos me beijam. Ali meus irmãos me abraçam. É ali que eu sinto paz. Olha, você tem que sentir paz vindo do alto. E que se instale em você. E aí você vai ver a grande diferença. Sabe, meus filhinhos, eis aí a mensagem que o Espírito me entregou para entregar esse povo seleto. E eu louvo a Deus por cada vida que está aqui. Eu louvo a Deus por cada vida que o Espírito trouxe aqui. Eu louvo a Deus porque nós viemos aqui verdadeiramente para nós participarmos daquela mesa. E a Bíblia diz que ainda está faltando muitos a participarem como você vai participar e eu também. Amém? Porque assim o Espírito transmitiu à igreja e a igreja diga amém. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus, ao Deus de toda a glória. Aleluia.